Se o sinal recebido se torna fraco, os ganhos de FI e RF são aumentados. Se o sinal aumenta em intensidade, os ganhos de RF e FI são reduzidos. Muitos circuitos de AVC, AGC, Automático Volume Control, apresentam velocidades selecionáveis. A velocidade se refere ao quão rápido o circuito AGC pode responder a mudanças no sinal recebido. Um AGC rápido é melhor para SSB e CW, porque esses modos não têm portadora e a intensidade do sinal cai a zero entre os caracteres do código Morse ou palavras em SSB. Devido às mudanças rápidas no nível do sinal, a ação rápida do AGC é necessária. Uma velocidade menor trabalha melhor em AM, porque a portadora está sempre presente e muda em nível de sinal de forma mais gradual, desvanecimento, etc. O uso de AGC rápido em alguns sinais de AM pode resultar em um áudio distorcido. Quase todos os circuitos AGC podem ser desligados, isto devido a um sinal com rápido desvanecimento poder ser distorcido com a ação do AGC, independente da velocidade utilizada. Em adição, pode-se obter máxima sensibilidade em um receptor com o AGC desligado. No próximo programa, falaremos sobre indicadores de sinal e S-meters. O DX Clube do Brasil é uma entidade de rádio escutas com maior tradição no cenário do DXismo nacional. Visite o site do DX Clube do Brasil, www.ondascurtas.com, e do Fórum de Discussão do DX Clube do Brasil, www.radioescutas.com. Lá estarão informações para quem deseja se dedicar à radioescuta e ao deixismo. Obrigado, amigos do DX Clube do Brasil, por mais essa colaboração interessante. Lembramos aos prezados ouvintes que contamos com as suas colaborações, opiniões e sugestões. Envie sua correspondência para o seguinte endereço, anotem. Serviço em Português da Voz da Rússia, Rua Piatnitskaya, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. Queremos convidar você para que esteja com a gente em mais um encontro semana que vem, sempre aqui nas ondas da Voz da Rússia com o programa. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73